amava era tudo fingimento. Por isso venho ao seu altar pedir para que desfaça este meu casamento. Se o Senhor não me atender, eu não sei o que hei de fazer. Posso me casar com ela, mas sei que vamos sofrer. Eu sinto a alma ferida, já não posso viver em paz, porque surgiu em minha vida esta aliança, que era toda a minha esperança, agora chegou ao fim. Desejo que sejas feliz, pois o homem que tanto quis pertence a você e não a mim. Obrigada, minha boa amiga. Compreendo a sua dor, mas eu quero esse amor para minha eternidade. Amiga, confesso com toda certeza que a sua amargura e tristeza é a minha felicidade. Senhor, ó Deus poderoso, agradeço o pedido que fiz. Faça que aquela que foi minha noiva, sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Caçule Marinheiro, gravação de 1965, Dois Amores, Uma Aliança. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, eu tô com essa voz de taquara rachada. Não é o seu aparelho que tá com defeito, não. Essa mudança de tempo, eu não gripo mais porque eu tomo essa vacina dos velhos, já tenho 7 anos, nunca mais gripei. Mas quando a temperatura muda, você entope o nariz, começa a escorrer um pouquinho, né? Mas logo, logo passa. Mas é com essa, aqui em Brasília, seco, calor durante o dia, se bem que hoje que eu tô gravando o programa, tá fazendo frio também. E de madrugada faz um frio de rachar, não há garganta que aguente, né? Então você vai tolerando aí que o tempo acaba melhorando. Olha, você que é programador de eventos, você que é diretor social de clube, você que tem aquela churrascaria da moda, aquela lanchonete que a moçada frequenta e que você gosta de realizar shows de vez em quando, anote o telefone aí da RBM Música, porque o dia que você precisar de um artista, você já sabe onde é que você vai ligar. 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você vai contratar o show de Adelson Moura, Djalma Lima e Monteiro, Wagner Simão,

Segue os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Márcia Ferreira, Meu Deus, Meu Amor, composição do Elias Muniz. E o Flávio não divulga só as grandes estrelas, não. Se você estiver começando um trabalho, quiser ficar famoso lá em Minas Gerais, o Flavinho distribui para você nas rádios lá. São mais de 300 emissoras de rádio, um roteiro que ele faz há mais de 30 anos, viu? Convém você mandar para ele e o que o Flavinho falar eu assino embaixo. E eu quero avisar os amigos que a Márcia Ferreira não vai mais fazer show com as músicas antigas que ela cantava. A partir de agora ela só vai cantar músicas gospel, só músicas religiosas. Inclusive ela fez uma versão gospel para o Chorando Se Foi. Então, agora no mês de junho, o telefone não parou de tocar querendo que a Márcia fosse cantar suas músicas, seu sucesso. Ela não quer mais, a gente tem que respeitar a decisão dela. Ela, agora ela faz show, mas com músicas gospel, vai nas igrejas, dá o testemunho, vai lá, canta, fala os salmos dela, né? É um novo momento da carreira dela que a gente tem que respeitar. Se você quiser levar a Márcia Ferreira aí na sua igreja, no evento, porque hoje em dia, mesmo os aniversários de cidade, exposição agropecuária, todo dia tem o dia gospel. Então, para isso aí, você pode ligar que a Márcia Ferreira vai, tá bom? No próximo bloco, Gerry Adriani, Fernando Sorocaba e Diego Valadares. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda, esse importante movimento musical da juventude brasileira, que começou na TV Record de São Paulo nas tardes de domingo de 1965. E esse aqui era frequentador assíduo lá da Jovem Guarda, Gerry Adriani, Hit Parade do Meu Coração. Tu és grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor confessar. Tu és a chama ardente, a doce chaga do amor, que a todos embriaga com o perfume de uma flor. Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar e sempre junto a ti quero estar. Quando eu te vi, juro que senti uma coisa estranha, não pude explicar. Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração. Tu és grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor confessar. Quando eu te vi, juro que senti coisa estranha, não pude explicar. Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração. Tu és grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor

novinha, pode ser grandona, pequenininha, pode experimentar. A promoção é atraente que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Deus que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha, pode experimentar. A promoção é quente que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, assim de pegar. Pega aí. Vocês aproveitam, o homem tá baratinho, viu? Diego Valadares, tô na promoção. Pra Ivana Cunha, de Bititá, na Bahia, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Ivana, um beijão pra você. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: cuidado com foguete, bomba, fogueira, cachaça e marido, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo ano eu dou essa dica nessa época aqui no programa. Não adianta muito não, mas se eu conseguir sensibilizar pelo menos uma pessoa, se eu conseguir evitar pelo menos um desastre, já valeu a pena, né? Porque, gente, o ser humano é besta demais da conta. Ó, tem um negócio lá em Cruz das Almas, na Bahia, que não entra na minha cabeça, aquela guerra de espada, né? Tem gente que fura o olho, que queima, que machuca, ficar jogando as espadas um no outro, tem gente besta, né? Mas é tradição, o povo vai passando e as pessoas repetem que nem papagaio, sem saber o que tá fazendo. Então, a dica do programa de hoje, gente, festa junina tem fogueira, tem quentão, tem cachaça, tem forró, né? Tem foguete, tem bomba. E quando terminar esse mês, vai ter muita gente faltando pedaço, com o olho furado, faltando pedaço da mão, pedaço do pé, vai morrer gente, né? E o povo continua fazendo essas bobagens. Então, gente, ó, cuidado com foguete, com bomba, com fogueira, com cachaça e com marido também. Gente, marido também mata. Você toma umas três e vai mexer com a mulher dos outros, cuidado, hein? E na roça o povo não tá gastando tiro, eles estão matando é com a faca. Você toma cuidado com foguete, com bomba, com fogueira, com cachaça e com marido. Se você seguir meu conselho, você vai ter um São João dos mais ajeitados, tá bom? Dia 16 de julho, quinta-feira, eles estarão na Expo Coró 2015, lá na minha terra em Coromandel. E é claro que eu estarei lá na fila do gargarejo, batendo palma pra eles. De Paulo e Paulino, quem não veio, bobeou. Bacana demais. Tá bombando. Tá bombando quem não veio. Bobeou. Tutu, cagaiteiro. Hoje nós arrebenta o cadarço do sapato. Do solado da botina nós dá um balão balanço. Pro coração das meninas hoje nós tá no rodeio. Tá no meio dos cowboys, da mulherada. Mas tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. Nós arrebenta o cadarço do sapato. No solado da botina nós dá um balão balanço. No coração das meninas hoje nós tá no rodeio. Tá no meio dos cowboys, da mulherada. Mas tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. E quem não veio bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na raça. Esposa em Nietzsche aprontou, pisou na bola, salvou a dentro de casa. E nós que veio aproveitou, aproveitou, aproveitou. Mas não é fogo de palha, hey! Mesmo não sendo caro.

Eu forrofiei com Flávio José, Tareco e Mariola. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meus amigos, eu tenho um convite irrecusável para fazer para vocês. No dia 15 de julho até o dia 19, acontece lá na minha terra, lá em Coromandel, a Expo Coró 2015. É uma exposição agropecuária que tem tudo que toda exposição agropecuária tem. Tem exposição de gado, exposição de máquinas, insumos, negócios, tem shows, mas o mais importante é o encontro das pessoas. Coromandel é a cidade hospitalidade. Outro dia, um amigo meu me ligou de lá, falou: Cleiton, cheguei tem meia hora aqui na cidade. Eu falei: então você já é amigo de infância de todo mundo, né? Então, Coromandel é o Adelino, que é cantor agora de música gospel, né? Foi visitar, inclusive teve visitado a nossa rádio lá. Ele falou: Cleiton, mas é incrível, Adelino Rocha, né? Falou: aqui a gente chega, mas é assim mesmo, Coromandel chega, em dois minutos já conhece todo mundo, ninguém quer saber de onde você veio, o que você faz, você já virou amigo de infância de todo mundo, né? E para poder, né, alegrar mais, vai ter os grandes shows. Na quarta-feira, dia 15, Tiago e Graciano e Munhoz e Mariano. Na quinta, dia 16, de Paulo e Paulino. Na sexta-feira, dia 17, a Super 95 FM de Coromandel deu de presente para a cidade e para os visitantes o show do Wagner Simão, que eu terei o prazer de apresentar. No sábado, dia 18, os meus amigos Guilherme e Santiago. E interessante em Coromandel que só no sábado é que paga ingresso. No resto da semana é de portões abertos, o dinheiro que você ia pagar o ingresso, você gasta na cerveja e fica mais alegria, né? Então, ó, fica combinado assim, de 15 a 19 de julho, lá na minha terra, em Coromandel, a Expo Coró 2015. Aniversariando hoje o João Vilarim, JP Manjaro, João Sérgio, João Paulo Fonseca, o Avan da dupla com Havaí, Charles Augusto Carneiro, Maria Socorro da Silva, a minha querida amiga Joana Quaresma, Joana Dark, Suzana Pereira, Charles Augusto Carneiro, o meu amigo Queijinho da Sanfona, um dos maiores sanfoneiros do Brasil, o João Batista Silva, lá da TV Coromandel, o Batista da TV Coromandel, e o meu afilhado, meu sobrinho, meu sócio, Carlinho Aguiar, apresentador de dois programas na Super 95 FM de Coromandel. E é claro, você que está de aniversário, eu não estava sabendo. Vou pedir a Deus que abençoe todos vocês com muita paz, com muita luz e principalmente com muita saúde. Eu vou aqui à página 55 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer uma oração muito bonita chamada Preciso de Ti, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Preciso de Ti, Senhor, para concretizar os planos e os projetos que trago no meu coração. Orienta-me como Tu bem sabes fazer, porque eu não quero errar e nem fracassar. Preciso de Ti, Senhor, para optar pelo caminho mais acertado para mim. Faz com que os outros também valorizem os meus esforços e a minha vontade de triunfar. Preciso de Ti, Senhor, para encontrar o apoio e companhia dos amigos leais. Conserva-me alegre e comunicativo com todos e livra-me sempre dos desvios perigosos. Preciso de Ti, Senhor, para vencer a todas as metas gradativas de minha escala. Abençoa com Tua presença os meus caminhos, para que eu leve ao mundo a força do Teu amor. Amém. Belíssima oração, né? Está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição de número 2. Os chonados da vida, Gino e Geno, seu marido é ruim. Amor puro, sem limite de dinheiro. Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor. Na cama

Relembrando o Goiá, ele cantou em duas vozes, Coromandel, pro meu amigo Zé Pimentel, lá na fazenda. Ô Zé, rapaz, deixa de ser bicho do mato, rapaz, eu vou em Coromandel, fico 3, 4 dias e não te vejo, rapaz. Vê se aparece na exposição lá, tá bom? Outro que também não perde o nosso programa lá na Super 95 FM, o doutor Sérgio Machado. Serginho, Serginho, um abração pra você, pro Ido, a Luiz Goulart, a turma boa, né? O bom da vida são os amigos que a gente tem. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O amor é a força mais poderosa do universo. Quando duas pessoas se amam, nem a distância, nem o tempo podem separá-las. O amor é a força mais poderosa do universo. Quando duas pessoas se amam, nem a distância, nem o tempo podem separá-las. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wilson e Wilson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesse domingo eu estarei na Rede Brasil de televisão apresentando o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, recebendo o senador pelo Distrito Federal Hélio José. Nós vamos falar sobre o trabalho dele, vamos falar sobre a política nacional, sobre a política local, política nacional que está pegando fogo, né? Com a prisão dos maiores empreiteiros, dos maiores empresários do Brasil, a coisa está apertando. E logo, logo o chefão vai estar junto com eles lá. Breve, vai ter um terremoto político no Brasil, porque o chefão do esquema já está com a mala pronta, porque a Polícia Federal já vai buscar. O Brasil vai se espantar, porque ninguém acredita na prisão dele, mas você pode esperar que ele vai fazer companhia para o povo lá na Polícia Federal. Esse juiz Sérgio Moro, ele não brinca não. Esse homem, o Brasil vai dever muito a ele, né? Ele tá botando o trem no eixo no Brasil. Quem não acreditar, vai pagar caro por isso. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wilson e Wilson. Amanhece. Amanhece. E assim mais um dia que vem trazendo esperança. E o céu todo aberto de azul traz sua lembrança. Amanhece. E os pássaros cantam nas folhas dos arvoredos. E eu só não sei dos seus sonhos, do seu segredo. O dia se fez canção em meu olhar. Nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está. Fico sem jeito, não sei nem falar. E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você pensa em mim. Volte depressa pra casa, pra ver como está florido nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou. Procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou. Amanhece. Sem jeito, não sei nem falar. E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você